estou aqui. Me deram conexão do VJ pro Japão. Acho que a sugestão era globalização. Não se chateie, não, pois irmãs e irmãos, no fundo do poço eu te darei as mãos. Não se atrapalha, quem confia embaça, no canto da sereia que contamina a massa. Auditórios, novelas, realidade farsa, te vende vãs felicidades de um amor em lata e fraterno, das lendas de vestido e dos galãs de terno. As mentes que se ocupam de um pensamento cego, o inferno não quero, mas mesmo assim te vi vendo HBO, Al Jazeera e MTV, entre transgênicos malditos e apócrifos de vidro. Tudo que eu preciso, irmão, é de um motivo. Me dê só um motivo pra eu continuar sorrindo. Me dê só um motivo pra eu achar o dia lindo. Só um motivo pra eu erguer a minha espada, já que a minha estrada não me leva a nada. Me dê só um motivo pra eu continuar sorrindo. Me dê só um motivo pra eu achar o dia lindo. Só um motivo pra eu erguer a minha espada, já que a minha estrada não me leva a nada. Não me diz, quer ser aprendiz, um vencedor na vida de mentira da Matrix. Em outro tempo aprendo, criando meu talento. Não há nada que supere o nascer de um pensamento. É bonito, insisto, eu nunca acredito no amor, nas batalhas, nas histórias dos seus mitos. Não me entrego, tentei te ajudar e disse eu não quero. Quanto mais eu abro os olhos, mais me cego. Tempestade, icebergs e desertos incertos. Insano é meu protesto.